Mixtape de origem nobre, Jão. Não paga pra ver, caralho. É Pirituba, tiozão. Mais pesado que 10 toneladas. Vagabundo chorou quando não passou de 1000 na quebrada. 24 grau, verde borrachudo, 16 no pente. Eu vou fuder com tudo, nós é moto mundo. Esse é nosso mundo, só os vagabundo. É só progresso, progresso, progresso. E nos pacotes, sucesso, sucesso. No disparatino eu fumo um pra relaxar. Liga as gatona, mas vai do baile. Pode avisar que eu quero gastar. É o DJ King Tom. A trap manda, trajado de Gucci tomando Ciroc queimando a planta. Não rouba minha brisa, maluco, e eu vou te falar. Na rua aprendi que só sobrevivi por correr e atirar. O estilo mó chave que as gatonas gosta, fazendo dinheiro igual você faz bosta. Carro de luxo, uma festa no iate, de todas as partes viate encosta. Sempre dançando, sempre sorrindo, sempre curtindo a pompa. Sempre bebendo, sentar no meu colo e de chava as gramas. Só na vida o ano, bicho, mano, é mó pala, não dispenso o opala. 22 cromada, baga incendiada, gata bronzeada, traca muqueada e os bico de boca fechada, não entende nada. Fogo na bomba, inspira e exala. Bebendo cabu e fumando na sala. Mas vê sem caô que o bonde não para. Kunk da rara que te deixa calmo. Sem tirar ninguém, eu quero viver bem. É o que eu quero, mano, e você quer também. Dinheiro vai e vem, piranha vem também. Vou saber que tem, mas que não tá de 100. É melhor segura a sua gata. Quem me julga é Deus. Pro homem não devo nada. Mais pesado que 10 toneladas. Vagabundo chorou quando não passou de 1000 na quebrada. 24 grau, verde borrachudo, 16 no pente. Eu vou fuder com tudo, nós é moto mundo. Esse é nosso mundo, só os vagabundo. É só progresso, progresso, progresso. E nos pacotes, sucesso, sucesso. No disparatino eu fumo um pra relaxar. Liga as gatona, mas vai do baile. Pode avisar que eu quero gastar. Junto do mar ela já quer dropar, escrevendo um som. Estela Artois, ela chama o Moá. Então vamos lá, não deixa o clima esfriar. Na cidade, uns de 1100. Na Marina, o Jet tem também. Eles são sem limite, só nota de 100. Os paquetes de dólar e ouro, meu bem. Purple drink, me deixa zen. De Mark Jacobs, me sinto bem. Ela usa Chanel, um pedaço do céu. 4, 5, 6 diamante no anel. Diz a lenda que ela é doce como mel, mas também pode te mostrar o sabor amargo do fel. Fecha um hotel, hoje a nossa noite não merece um hotel. Você merece um troféu. O bagulho fica estreito, se atrapalhar a final da NFL. Olha o planteado, hoje atualizado. Com a gata do lado, etílico importado. Isso não é corote, pra quem diz que é forte. Toma Hennessy, fumo baseado. De segunda a segunda-feira, não é com bobeira. Tá na mira, é peneira. No canto da sereia, prego na areia. Nem que você queira, o tempo volta já. Velho ancião lá na China, aqui não. Chinesinho, nós tá sempre, esse é nosso dom. Gastando com as gatas, é de lei fazer um som. E agora eu te pergunto, quem é mesmo esse dom? Mais pesado que 10 toneladas. Vagabundo chorou quando não passou de 1000 na quebrada. 24 grau, verde borrachudo, 16 no pente. Eu vou fuder com tudo, nós é moto mundo. Esse é nosso mundo, só os vagabundo. É só progresso, progresso, progresso. E nos pacotes, sucesso, sucesso. No disparatino eu fumo um pra relaxar. Liga as gatona, mas vai do baile. Pode avisar que eu quero gastar.